Antes do Ademar falar, eu quero honrar a vida desse amigo. Meu amigo, há 36 anos, nós temos edificado o reino de Deus neste Brasil, ensinado toda uma geração de adoradores que vê a ele e a mim como pais, como tios, como irmão mais velho. Mas o Ademar, irmãos, na minha vida ele é uma inspiração. Eu declaro isso diante dos meus irmãos, nossos filhos espirituais. E é uma honra ter um amigo como você, Ademar. Um homem leal e que já viu as minhas fraquezas e me ajudou em muitas delas. E eu te vi como exemplo na minha vida, como pai, como discípulo, caminhando com seus pastores, às vezes com muita dificuldade, né, com coisas a serem entendidas e crescendo, mas você sempre um homem de aliança, um homem de fidelidade. E eu honro sua vida, é uma alegria te receber aqui no projeto, junto com os discípulos, com os irmãos. Você tem muito, não apenas para falar, mas se você ficasse aqui uma hora, quieto, sua vida transmitiria para nós vida, viu? Passaria a vida sem dizer nada. Nós seríamos abençoados pela sua vida. E eu honro você, meu amigo, meu irmão, viu? Nós temos muito ainda pela frente juntos. Essa aliança, eu quero ser um apoio no seu novo ministério, nessa nova estação da sua vida. Tu sempre conta com esse barbudinho aqui, sim, teu amigo. Esse negão e esse barbudinho aqui é uma dupla dinâmica. Meu, glória a Deus. Glória a Deus. Te amo, irmão, viu? Te amo, tem uma aliança. É. E agora? O que é para fazer? Puxar esse microfone. Bom, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo. Eu ia falar seja, mas eu vou dizer vai ser derramada abundantemente na sua vida nesta noite. O Sóstenes, pastor Sóstenes, já comentou aqui que essa semana que passou nós estivemos numa mesma cidade, lá no estado do Mato Grosso, em dias diferentes, né, ele na terça e quarta, eu na quinta e sexta, o Azaf no sábado e domingo. E eu cheguei lá depois do Sóstenes, né, nosso querido pastor Sóstenes, e eu soube que depois que eu preguei naquela noite, alguém veio e falou, você pregou o mesmo texto que o Sóstenes pregou. Eu falei, puxa, interessante, nós não combinamos nada, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. E o que é mais interessante é que o mesmo texto pode oferecer para nós verdades, princípios diferentes, né? A Bíblia tem essa capacidade, é a palavra viva. Então você lê um texto 10 vezes, você vai encontrar coisas diferentes. A Bíblia é assim, a Bíblia é Deus puro. Então Isaías 43, versículo... Eu destaquei aqui versículo 1, versículo 4, 7 e 10. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti e os povos pela tua vida. A todo aquele, verso 7, a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória, é que formei e fiz. Verso 10, vós sois as minhas testemunhas, testemunhas do Senhor e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Quando eu lia e meditava nesse texto, me vieram ao coração, à mente, três princípios. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar os três, não tenho essa preocupação, mas eu vou começar pelo menos com o primeiro. E o primeiro princípio que eu queria destacar é o princípio do conhecimento. Conhecimento do quê e de quem? Conhecimento de Deus. Então, nesta noite, a mensagem mais importante que queima no meu coração para compartilhar com vocês, eu não diria uma mensagem, mas é muito mais do que uma mensagem. O tema que arde no meu coração é sobre a pessoa de Deus. Eu queria falar sobre Deus com você. Eu não me considero capaz de fazer isso, de falar sobre isso, sobre Deus. Porque falar sobre Deus é falar do eterno, é falar do infinito, é falar do Criador de todas as coisas. Mas como esse assunto tem vindo ao meu coração nesses dias, e esse texto me levou por alguns caminhos, através dos quais meus olhos foram abertos para perceber o coração de Deus, a mente de Deus. Conhecer a Deus é conhecer o coração de Deus, é conhecer os pensamentos de Deus, é conhecer os sentimentos de Deus. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que se torna filho de Deus, pela mediação que há em Cristo Jesus. Isso não se ensina em escola, em academia teológica, isso se aprende, isso se experimenta através do nascimento do alto, como Jesus descreve no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 em diante. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem na vontade do homem, nem da mulher, mas nasceram do alto, nasceram de Deus. Eles têm o DNA divino. Código genético é do céu, é da eternidade, é a divina semente, como o apóstolo Pedro se refere. Então, conhecer a Deus, meus amados, não é estudar teologia. É claro que o estudo científico, ele complementa, ele acrescenta. Mas, queridos, quando você tem um encontro com o eterno, quando você tem um encontro real com Deus, quando você experimenta conversão, novo nascimento, regeneração, você é remetido ao coração de Deus. Você passa a ter uma percepção de Deus diferente. Diferente não, você não tinha antes, agora você passa a ter. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente divina, não é uma mente humana. Você vai perguntar, mas como que é isso? Vou dizer para você, não sei. É como se Deus tivesse um chip e ele instalasse esse chip em nós. Chip, mente de Cristo. Aí você está programado para pensar como Cristo pensa. Seus pensamentos não são pensamentos daqui. Como diz lá o Isaías 55. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meus caminhos não são os vossos caminhos. Mas a partir de Cristo, os pensamentos do Pai passam a ser os pensamentos do Filho. Os caminhos do Pai passam a ser os caminhos dos seus filhos. Por quê? Porque você está programado para isso, usando uma linguagem, né, moderna. Então, meus irmãos, como é que eu fui sendo conduzido pelo Espírito Santo à percepção do conhecimento de Deus, da grandeza de Deus, do coração de Deus, da mente de Deus, daquilo que Deus sente. Por causa de algumas palavras que estão aqui no versículo 1 do Isaías 43, que eu acabei de ler. Primeiro, são quatro verbos que se destacam nesse versículo 1. Primeiro verbo é o Senhor que te criou. Deus criou a cada um de nós aqui. Eu passo a conhecer a Deus a partir do ponto que eu aprendo com a sua palavra que eu fui criado por Ele. É o Gênesis 1, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus soprou fôlego de vida em Adão. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, e assim também os seus descendentes, nós homens, nós seres humanos. O segundo verbo que se destaca nesse versículo 1 de Isaías 43 é o verbo formou, nessa minha versão. É, o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, deu forma, deu um aspecto físico. Porque a criação de Deus inclui corpo, alma e espírito, mas Nesse momento aqui, Deus dá uma forma específica a cada um de nós, uma identidade única a cada um de nós. A única impressão digital no mundo igual a essa é essa aqui. Hã? Não existe outro Ademar de Campos. Não existe outro Sóstenes. Não existe outro Azaf. Deus nos trata individual e pessoalmente. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro verbo que me chama a atenção aqui é o verbo eu te remi, Ademar. Eu te resgatei das profundezas. Eu estava num lago horrível, num poço de perdição, mas o Senhor colocou os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Prestando as palavras de Davi no Salmo 40. E o quarto verbo aqui nesta sequência é chamei-te pelo teu nome. Irmãos, isso é muito forte. Deus te chama pelo seu nome, Atilano. E não confunde os filhos. Ele não faz confusão de nomes. Aquelas mães que têm 13 filhos chamam número 1, número 2, número 3, para ficar mais fácil. Deus me chama por Ademar, Ademarzinho, que sou chegado dele, né? Deminha, vai, para ser mais. Deus me chama pelo nome. Então, na medida que eu fui lendo isso, eu fui começando a entender o interior, o coração de Deus. E por fim, a última expressão que foi o complemento, né, o sacramento, se eu posso assim dizer, a confirmação de todo esse processo. Que na minha versão, a expressão tu és meu. Tem coisa melhor do que isso? O Senhor vira para você, você é meu. Ninguém põe a mão em você. Eu sou dele, você é dele. Sabe, irmãos, tudo isso revela também uma outra questão que é da natureza de Deus. Deus é relacional. Deus não é litúrgico. Deus é um Deus de convivência, comunhão e relacionamento. Muitas pessoas que são evangélicas, elas confundem a questão do culto a Deus. Elas estão condicionadas a uma liturgia. Elas vão aos cultos, aos domingos, para participar de um culto que tem que segue uma linha, uma sequência de ações. E muitos de nós, equivocadamente, chamamos isso de culto. Só que quem preparou foi o homem. E até imprime e distribui para as pessoas. Não sou contra imprimir e distribuir. Muito pelo contrário. Mas, queridos, o que Deus mais espera de mim é convivência. É comunhão. É relacionamento. Por exemplo, eu estou em São Paulo. Minha filha está morando aqui em Belo Horizonte. E a gente sente falta, sente saudade, principalmente o pai, a mãe, a gente quer conversar, quer saber, quer ouvir. Hoje, quando terminar aqui o culto, nós vamos fazer um lanche e eu vou para a casa onde ela mora, vou dormir lá com a minha filha, porque o pai quer ficar perto da filhinha. Porque amanhã eu vou embora, não sei quando eu vou voltar aqui em Belo Horizonte, então os momentos que eu posso, eu quero aproveitar ao lado da minha querida Mariana. E se ela deixar, você deixa? Vai pensar no assunto. Então, se eu sendo mau, como diz Jesus, vós sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Uma outra versão diz, dará o Espírito Santo. Então, Deus quer relacionar. Lembra do Gênesis, na viração do dia, Deus vinha e falava com Adão. O que eles falavam? Eles falavam na forma de culto? Eis Adão, que eu sou Deus, você deve me adorar agora. E Adão, oh Senhor, eu te louvo. Era assim a conversa? Era conversa. Deus quer bater papo com você. Deus quer sentir o seu coração. Pai gosta de sentir o coração do filho, mesmo à distância. O Rodrigo está lá na Finlândia, fim do mundo, né? Segura, Senhor, em nome de Jesus. Então, o meio de contato com o Rodrigo é através do WhatsApp, do FaceTime, por aí. é vídeo que ele posta da netinha, e é conversa, e pergunta. Rodrigo tem uma, sempre tem um interrogatório para fazer, e a gente vai respondendo na medida do possível. Então, contato, Deus quer contato. Deus não quer liturgia. Deus não quer formalidade. Não estou falando de bagunça, de desordem, não é isso que eu estou falando. Estou falando de liberdade. Os filhos têm liberdade. Os filhos têm acesso ao coração do Pai. Os filhos conhecem o Pai. Os filhos são íntimos do Pai. Por isso que intimidade com Deus não se ensina. Não tem curso de intimidade com Deus. A única possibilidade de intimidade é se você nasceu dele ou não. A minha filha, eu ensinei você a ser íntima minha, Marina? Não. Por quê? Porque ela morava no mesmo teto, a gente comia junto, dormia, brincava, às vezes ficava brava, às vezes ficava bonzinho, e às vezes eu dava bronca, às vezes eu dava beijinho, né? Mas era o dia a dia que foi gerando esta proximidade, essa identificação, esta afinidade. Com Deus é assim, você nasce dele, você vai caminhando com ele, convivendo com ele, você se torna íntimo dele. Sem esforço, sem técnica, sem regras. É o dia a dia. E por falar em liturgia, lembra do 1 Samuel 15, 23, se não me engano? O Senhor diz assim, porventura, né? A Bíblia diz, o texto diz, porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, aí está uma definição do que Deus espera de nós. Deus espera menos culto e liturgia minha e mais obediência à palavra dele. E por que eu vou obedecer à palavra dele? Porque quem ama, obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, diz Jesus. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha aí. Tão simples. As coisas de Deus são simples, como dizia o nosso amigo pastor lá da Argentina, Keith Benson. As coisas de Deus são tão simples, que custa entender. Então a gente quer complicar para dar uma valorizada, aí não é que a gente não entende mesmo. Porque Deus é simples. Veja o versículo 4 desse capítulo. Isaías 43. Visto que foste precioso aos meus olhos, é assim como minha filha falava aqui, né, nos encorajando, é assim que Deus vê você. Precioso aos meus olhos. Você pode dizer para a pessoa ao seu lado, você é precioso, preciosa aos olhos dele. Quem se sente precioso, quem vive nessa dimensão, ele reparte esse valor. Quem é amado, ama incondicionalmente. Eu me sinto precioso, eu me sinto amado, porque o texto segue dizendo aqui, é precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu, digno de honra? Quem sou eu? E a terceira palavra, e eu te amo. Aí, meu filho, minha filha. Aí, pode fechar a conta e vamos embora para casa. Eu te amo, Ademar. Diz aí para o seu irmão, Deus ama você. Está reclamando do quê? Eu te amo. Sou amado dele. Quem é amado, ama. Obrigado, Senhor. É evidente que esse texto, essa profecia é destinada a Israel e Jacó, povo do Senhor, certo? Para ele estar explícito aí. Só que a gente pega emprestado para nós. Que nós somos o Israel de Deus, ou não? Somos o povo do Senhor, o povo da promessa, e está tudo certo. Obrigado, papai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Nos apropriamos desta declaração de amor para as nossas vidas. Isto é cura, Senhor. É cura. Que quando você recebe de Deus uma declaração como esta, os seus problemas se tornam insignificantes. Você prevalece sobre a questão de autoestima, baixa autoestima. Você esquece esse negócio de rejeição. Sempre não precisa fazer cura interior. A cura está aqui. Ó. Eu amo você, Ademar. Você é precioso e eu te amo. Se ninguém mais quiser me amar, não precisa, porque Deus me ama. Eu não tenho problema com a minha cor. Eu acho linda a minha cor. Não tem problema com o meu cabelinho pichainho. Eu acho maravilhoso. Eu levo vantagem sobre vocês que são branquinhos. E quando chega o verão, vocês precisam ficar no sol se matando. Fica vermelho que nem camarão. Eu não, eu ponho óculos escuros, shortinho. Só desfilo, tá entendendo? Então eu tô em vantagem nesse sentido. Brincadeira, brincadeira, só para descontrair. Mas, queridos, eu sou amado por Deus. Se sou branco, sou preto, sou gordo, sou magro. Se o cabelo é liso ou loiro, para mim não faz diferença nenhuma. Eu sou feliz. Uma história de amor, Jesus e eu. Um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim. Obrigado, Jesus. Então, eu estou ainda no primeiro princípio. Já vou caminhar finalmente aqui. O primeiro princípio é o princípio do conhecimento. Nenhum de nós vai conhecer a Deus se não sentir-se amado por Ele. Não desfrutar desse nível de intimidade, como filho. Não é por mérito. Eu não sou melhor do que você. Deus não me ama mais do que ama você, ou vice-versa. Ele nos ama como filhos. Eu sou pai de três, amo os três igual, na mesma forma, na mesma intensidade. Temperamento diferente, personalidade, eles são diferentes, mas eu os amo. O princípio do conhecimento, meus amados, gera em nós o senso, presta atenção nisso que eu vou dizer, que isso aqui é fundamental e determinante para o seu futuro. Gera em nós o senso de não se pertencer mais. Como assim? É assim. Tu és meu. Se eu sou dele, a quem eu pertenço? Então eu não me pertenço mais. O cristianismo, meus amados, o evangelho, ele provoca separação. A palavra santificação significa separado. Eu fui separado para ele. A vida não é mais minha. Eu não tenho mais controle sobre mim, porque eu entreguei. Quantos de vocês entregaram a vida a Jesus? Então a vida não é mais sua. A vida não é mais sua, não insista. Levítico 27, 28 diz: toda coisa consagrada ao Senhor será santíssima ao Senhor, não haverá resgate, não haverá devolução. Consagrou, já Elvis, esquece. Netland, esquece, meu querido e minha querida. Ah, mas eu estava enganado. Agora já foi. Ah, consagração de filhos. O que é consagrar filho? É entregar ao Senhor. E a partir daí passa a ser do Senhor. Ah, Senhor, dá de volta. Eu não quero meu filhinho. Não, agora não, já é Elvis. Entregou, entregou. Consagração do casamento, do filho, do ministério, é do Senhor. Passa a ser dele. Então, o conhecimento de Deus verdadeiro na prática implica em que você ganha um senso de não se pertencer mais. E eu não estou inventando nada, porque isso está na palavra, né? Paulo diz: vós sois o santuário do Espírito Santo. Vós não sois de vós mesmos, Paulo diz. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. A vida não é mais sua, a vida não é mais sua, não é mais minha. Eu não tenho direito. Posso até querer me arriscar, fazer, viver do meu jeito, eu já sei o resultado, as consequências eu já sei. Então, já que eu já sei, e já que eu tive um encontro com Ele, já que eu amo e Ele me ama, eu não vou entrar por esse caminho. Senhor, eu não sou mais meu. Eu sou Teu. Eu não me pertenço mais. Não é? Paulo fala sobre isso, né, em 2 Coríntios 5, 14, 15. O amor de Cristo. Você podia dizer comigo? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Anote esse versículo, 2 Coríntios 5, 14 e 15, você vai precisar dele amanhã. A vida não é mais sua. A vida não é mais sua. Diga aí para o seu irmão, a vida não é mais sua. Não se pertence mais. Filipenses 3:10 aponta para nós o caminho desse conhecimento. Paulo diz assim: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Morte e ressurreição são ferramentas divinas para levar-nos a esse conhecimento de Deus e para aprofundar esse conhecimento. Quando você está identificado com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, isso vai fazer parte do seu dia a dia. Não é uma crença instante, estanque. É processual. Amanhã eu vou acordar pensando, ele morreu, ele ressuscitou, e eu morri, e eu ressuscitei com ele. E o meu conhecimento dele vai... Sabe, se eu... Vamos ver se lá na Zona Norte, eu vou conversar com o outro pastor... Eu estou pensando em ter culto de Santa Ceia todos os domingos. Porque um domingo por mês é tradição. A Páscoa devia ser celebrada todos os dias. A igreja primitiva, todos os dias, nas casas e no templo. Nós estamos começando, depois eu vou falar com vocês sobre... Começando a experimentar isso lá na Zona Norte, porque toda semana eu tenho encontro com um grupo A, grupo B, grupo C, discípulo, não sei o quê, equipe pastoral, e há uma riqueza sendo compartilhada. Quando chega no domingo à noite, é uma festa. Porque na quarta-feira nós temos reunião, na quinta nós temos também, e às vezes não sabe, mas reuniões assim pequenas, de treinamento, de discipulado, de comunhão, de pastoreamento. E quando chega no domingo, está todo mundo no gás. Porque durante a semana a gente conviveu, a gente partiu o pão, a palavra, não sei se você conhece a origem da palavra companheiro. Companheiro vem do latim companis, que equivale ao compan no espanhol. Que significa com pão. Então, companheiro é aquele que come pão com seu amigo. Que se senta à mesa para repartir o pão. Isso é bíblico, Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, companheiros. Nas orações e sinais e maravilhas se faziam no meio deles. Todos os que criam estavam juntos, tinham todas as coisas em comum. Eles louvavam a Deus, caíam na graça de todo o povo. E Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Por causa de uma igreja viva. De uma igreja que recebeu vida através do amor de Deus. Que conheceu esse Deus, que teve um encontro com esse Deus e não se pertence mais. Não se pertence mais. Paulo diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Paulo tinha essa percepção: a minha vida não é mais minha. Estou pronto a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 21, 13. Acabou. Acabou o tempo que eu estipulei para mim mesmo. Só vou comentar os outros princípios. Princípio da representatividade e o outro é o princípio do testemunho. Daqui um ano, no próximo aniversário, eu volto aqui e termino. Já estou me convidando, né? O da representatividade, só para dar o enunciado, o start, é o seguinte: se eu sou filho dele. Se eu sou filho dele, eu o represento. Se ele é amor, eu sou amor. Se ele é paz, eu sou paz. Se ele é santo, eu sou santo. Se ele perdoa, eu perdoo. Se ele é misericordioso, eu sou misericordioso. Todo filho se parece com o pai. Todo filho tem as características do seu temperamento e personalidade. Era do pai ou da mãe. Representatividade. E essa representatividade, o texto básico é Hebreus 1:3. Ele é, diz o texto, olha que lindo, o resplendor da sua glória e a expressa imagem do Senhor. Reflexo da, eu e você somos reflexo da glória de Deus. Moisés, quando recebeu as tábuas lá no monte, quando desceu de lá, o seu rosto irradiava a luz, o Shekinah, a glória do Senhor. Mas Paulo está falando aqui em Coríntios 3, que a glória que está presente na igreja excede em muito aquela que era visível no rosto de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E o último princípio, o princípio do testemunho, 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Sim, verso 3, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Uma coisa é dar testemunho, outra coisa é ser testemunha. Ser testemunha. E quando você é testemunha, sua vida fala mais do que as suas palavras. Você não precisa falar muito. É só você viver e estar ali, que o resto Deus faz. Obrigado, Deus abençoe, tchau. Um beijo e um abraço. Coloque-se de pé, irmão. Um tempinho em pé, nós já vamos encerrar, mas nós precisamos desse momento. Feche os seus olhos. Que nada te distraia nesse momento. Dê uma resposta ao Senhor. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Sua bandeira sobre nós é o amor. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Sua bandeira sobre nós é o amor. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Mantenha seus olhos fechados. Fale com Ele. Eu sou do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. E o Senhor me ama. E eu quero crer nisso de todo o meu coração. Porque se eu não crer nisso, eu não posso te conhecer. Eu crio nessa palavra nesta noite. Eu quero jogar para fora. Eu quero expurgar de mim. Eu quero vencer tudo que porventura o inimigo fez. Que tira os meus olhos dessa verdade de que eu sou do meu amado. E Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado.